teus olhos brilhar tanto amor. Esse momento eu me entreguei completamente. Teu olhar foi tiro certo no meu coração, que me fez pensar em ti, esquecer de mim. Por pensar demasiado em ti, não senti o fim. Foste embora sem pensar em mim. Diz-me quem és, entrou no meu peito sem deixar saída. No meu coração deixou uma ferida, às vezes em que dades toda a minha vida. Diz-me quem és, faz minhas noites muito mal dormidas. Roubou a paz desta minha vida, vida sem rumo, sem ti é perdida. Ensinaste os caminhos do amor verdadeiro. Tudo aquilo que dizias eu acreditava. Mas morri no momento em que foste embora. Por todo lado eu te procurei e não te encontrava. Pensar demasiado em ti, não senti o fim. Foste embora sem pensar em mim. Diz-me quem és, entrou no meu peito sem deixar saída. O meu coração deixou uma ferida, às vezes em pedaços toda a minha vida. Noites muito mal dormidas, roubou a paz desta minha vida. Vida sem rumo, sem ti é perdida. Que entrou no meu peito sem deixar saída. No meu coração deixou uma ferida, desfez em pedaços toda a minha vida. Diz-me quem és, faz minhas noites muito mal dormidas. Roubou a paz desta minha vida. Vida sem rumo, sem ti é perdida. Um dia foi pra longe e deixar ficar para trás até meu lar. Deixei meus pais, meus irmãos, os meus amigos. Deixei ficar o meu amor a chorar. Longe e sozinho, sofrendo, eu chorei. Ao sentir que a saudade me apertava, recordando os meus tempos antigos e as velhas ruas que eu brincava. Eu vou voltar para ficar, porque te quero, porque te amo. Eu vou voltar ao meu país. Eu vou voltar para ser feliz. Eu vou voltar para ficar, porque te quero, porque te amo. Eu vou voltar ao meu país. Eu vou voltar para ser feliz. Música.

mais pra cá. Hoje eu tô querendo amor, vou beijar na boca que eu vou, tô querendo me ajeitar. Pode o dia amanhecer, pode a festa acabar, que daqui não saio não. Vou arrumar uma mulher, então volto pra minha casa sem alguém no coração. Mas quando beiras do mar. A cada jogo uma paixão, num ritmo quente para dançar. Em cada gol um campeão. Eu sou bandeira, eu sou Ronaldo. Sou a nação que é imortal. Faço do samba o meu fado. Eu sou que nasceu Portugal. Sinto orgulho do país. Cada cascola união. Em cada jogo uma só glória. Em cada gol a missão. Sinto orgulho do país. Cada cascola união. Em cada jogo uma só glória. Em cada gol a missão. Eu vou gritar, eu vou saltar. Amigos que me dão muito amor.

Mar e o céu pra te amar.

português. Sinto-me feliz assim nesta terra, pois o amor eu quero para você. Se queres noitada, abanar o bico. Liga para o Belito, liga para o Belito. Se quiseres passada, agitar o agito. Liga para o Belito. Samedi 23 mars, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant à la salle de la radio au 266 Faubourg Bagné, Fleury-les-Aubrais. Il sera servi un apéritif, un cousido, soubremeuse et café. et sera animé par Fernando Martins et son accordéon. 20 euros pour les non-adhérents, 15 euros pour les adhérents, 10 euros pour les enfants de moins de 10 ans. Vous pouvez réserver au 02 38 43 50 09 ou au 06 87 97 35 33. Ou venir à la radio au 266 Faubourg Bagné. Tentou, mas a guida não deixou. Todos queriam dar um beijo.

asneiras. Chora viola. 19h03, voilà, notre émission se termine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 17h-19h. Je vous souhaite un bon week-end. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.